depois de uma longa noite de amor. Passei envolventes momentos, sentindo por dentro o que passou. E assim se foi a noite inteira, nesta brincadeira o sono não chegou. E assim se foi a noite inteira, nesta brincadeira o sono não chegou. Cobriu-se com uma toalha depois de um banho ao amanhecer. Toalha que aperto no peito, deitada em meu leito, pensando em você. Depois de um banho ao amanhecer. Toalha que aperto no peito, deitada em meu leito, pensando em você. Você.